Estamos chegando com o Pretinho Básico ao vivo para todo o sul do Brasil pela grande rede Atlântida, 6 da tarde. Estamos chegando com sandálias Boa Onda, a revolução do conforto, o Big é preço baixo todo dia e da Miller, a moda está nas ruas. Como vão os queridos amigos do Pretinho? Vamos, excelente, né, cara? Nota 11. Nossa senhora, tem certeza? Tem certeza mesmo? Pesou minha voz? Pesou um pouco. Então uma vibe meio tensa. Tá é, ligado? Eu tô, sei lá. Tá tenso hoje, né, Márcio? Mais ou menos. Muito calor. Ah, mas é que verão é assim, né, irmão? Não adianta reclamar do calor no aí verão. Aí chega no inverno e do frio no inverno. Não dá, não. A vida é essa, é o que temos. Pô, pro momento, né, Márcio? É brabo isso daí. Márcio, tu quer... Acho que é pornofa. Pornofa? É. Tu quer ser liberado do programa? Mas quem é que sobra daí, não, cara? Não, isso eu me vi, é problema meu, né? Tipo, tu quer ser liberado do programa? Acho que 10 minutos. Não, ou é o programa inteiro ou não. Quer ser liberado do programa? 15 minutos. Não, Pianjas, é o programa inteiro ou não. Queres ser liberado? Quero. Infelizmente, não vai dar. Tô contando contigo até as 19 horas, cara. O cara faz pedido, hein? Fala, Porazinho! Oi, velha! Aê, velha! Aê, velha! Maurício Amaral! Pra mim é nota 12. 12! Boa, Maurício Amaral! Nosso querido Alcimar tá por aí também? Tamo aí! Beleza, Alcimar! Tudo certinho, Alcimar? Tudo certinho! Eu não entendo porquê, mas a estrela móvel de hoje, sexta-feira, 6 da tarde, é a Mina do Patrola. Hoje é quinta. Hoje é quinta, 6 da tarde, hoje é a Mina do Patrola. Então tá instituído que não cantamos mais a música da Estrela Móvel. Só um canta, esse tá, beleza. Não, agora já foi. Meu nome é Alexandre Fetter, somos a rapaziada do Pretinho Básico. Vamos assim, nesta formação? Esta é a formação. Essa é a formação, é o que tem. Mas ninguém... É o que tem para o momento. Então tá, vamos assim com os destaques comentados do Clique RBS. Desemprego atinge menor patamar desde 1992. Na região metropolitana de Porto Alegre. Feito! Ainda assim, o contingente de desempregados é de 177 mil pessoas. Caramba! 177 mil pessoas. Muitos deles não querem trabalhar. É 10% da população da Grande Porto Alegre. Muitos deles não querem trabalhar. Não, menos. 5%. É menos. 1 milhão e 600 mil pessoas. Não, isso tem em Porto Alegre. A Grande Porto Alegre deve ter uns 3 milhões de habitantes. Bom, agora fica aí a dúvida, né, gente? Tá certo, tá bom. Não, mas é isso aí mesmo. Porto Alegre, deve ser, então. Deve ser. Porto mas Alegre. Se eu estou desempregado, eu ouço um dado desse, eu fico mais deprimido ainda, pô. Sim, porque é o mais baixo desempregado. E o cara é muito ruim, que né? Que loucura, né? O cara é muito ruim, porque é o mais baixo da história. Que coisa. Tem pouquíssima gente desempregada e eu sou um deles. Ah, 92. Isso é ruim. 92 foi o ano que eu... Isso é ruim, hein, mano? É ruim. 92 foi o ano que eu comecei no rádio, cara. 92, já faz tempo, né? Tô tentando aí, né, mano? Ah, para, Porazinho, já faz tudo isso, Porazinho. 20 anos, cara. 92, entrei. Eu tinha 12 anos, 92. Eu comecei em 93. Começou a trabalhar cedo, porque tu já foi vendedor, né? Exatamente. O meu primeiro emprego foi em 87, no Banco do Brasil. Mas credo. E aí depois... Carteira assinada? Era tipo um menor... Eu tinha 7 anos. Acho que ano que vem tu já te aposenta, Porã. Cara, se fosse pelo método antigo, pelo modo antigo, eu me aposentaria com 55 anos. Mas acho que mesmo caso, mas acho que é, cara, a gente entrou antes, tá valendo. Eu tive primeiro emprego, foi muito ruim meu primeiro emprego, então qualquer coisa é melhor, assim, eu trabalhava no bar de um amigo meu, na sauna de um clube. Ah, hoje na sauna masculina de clube. O que que tu fazia, cara, na sauna? Eu cortava queijinho, fazia... A gente precisa filmar isso, frios, cara. Vendia salgadinho. Salaminho. Tinha que entrar na sauna pra servir? Preparava uma calabresa. Não, tinha a sauna úmida e a sauna quente. Mas salsicha, os caras, eles são muito exibicionistas. Eles saíam por aí... Sim. vendo TV, eu ficava na área meio que via, o pessoal via TV, ficava na esteira, peladão, era um negócio realmente desagradável. Bah, não queira imaginar. Peladão é desagradável. A gente tinha que filmar isso aí, cara. Passando o Jornal do Almoço, eu mesmo, de noite, o Jornal do Almoço passando aquele monte de cara pelado, velho, barrigudo. Ah, isso significa muita coisa, então, Marcos. Mais uma caipirinha, mais uma caipirinha. Prefere ver homem pelado, velho e barrigudo ou tranquilo, novo e sarado? Jovem, jovem sem pelo no corpo, né, Marcos? Sem pelo no corpo. Isso, saradinho, assim. Acho que eu também. Vamos combinar. Vamos combinar. Se essas são as duas opções, eu prefiro o cara também. Eu também, cara. É. Que louco. Estamos fechados. Eu prefiro a Rodaica. A Rodaica prefere homens gordos. Homens gordos. Ela já me deu uma morte. Só um pouquinho, naquela época, Marcos, tu não tinha essa aparência, assim, essa barba, essa coisa agressiva que é hoje. Ogra. 18 anos, né? 18 anos. Garoto novo, descobrindo o corpo. Não te fizeram nenhuma proposta indecente, nada? Não. O mais tranquilo. Indecente que fizeram foi pedir um sanduíche de palmito. Ah, sim. Cara, eu começo a entender a tua revolta com o mundo por causa do teu primeiro emprego. Obrigado, ô, Marcos, obrigado. Tu permite que nós façamos um filme desse momento da tua vida? A gente precisa fazer isso, cara. Claro, sim. Vamos fazer um vídeo e botar no blog do Pretinho? Sem problema. Eu vou ter que representar eu mesmo? Claro. O mesmo, exatamente. Não, mas eu acho que então, já que é pra fazer agora, podia ser numa sauna gay. É, a evolução dos tempos. Ué, porque hoje em dia, quando tu era tão novinho e trabalhava lá, a sauna gay também. Ah, eu conheço uma. Posso falar? O cara que se entrega. Mas vocês têm uma. Eu acho que sauna gay é melhor do que o passado. Não, mas peraí, só um pouquinho. Só um pouquinho. Toda sauna é meio gay. Me desculpa. Não, para não. O Alcemar faz sauna. Tu faz sauna. Tu faz sauna, Alcemar. Aí Santa Maria. Ele constrói. Ele constrói e testa. Constrói. Constrói, mas faz. Depois testa. Meu amigo Pedro faz bastante sauna. Quem? É? Pedro. O Pedro. Pedro faz bastante. Mas manhoto. Cara, explica por que ele é tão magro. Tem cara de que faz sauna. Pra que se faz sauna, o Alcemar? É bom pra pele, é bom, né? Pra bater papo também. Ah, pra bater papo. Bater o quê? Bater papo. Tá bom. Tá conversando com as pessoas sentadas na sauna. Pelado. Não, pelado não, coisa, né, cara? Desagradável. Toalhinha. Os caras ficam pelados. Cara, é uma baixaria fazer sauna pelado. Faz de sunga, velho. Não. Tá louco, Fete. Peladaço. Olha, cara, lá no Intercity agora, na última vez que a gente foi pro planeta agora lá, eu tava fazendo sauna, entrou um magrão, tirou a toalha pelado. Sentou pelado. E aí tu fez eu o e mesmo, ele na sauna. E aí ele saiu correndo. Eu olhei pra cara do magrão brabo, assim, tipo. Por quê, né? E o magrão ali ficou na dele. Eu mas fora, o pior meu, é fora. O pior é quando tu tropeças e cai de cara. E machuca o rosto, né? Machuca, dói o rosto, cara. É, cai na cara aquela pedra quente, acontece, né? Muito, eu tropeço muito em sauna. Sempre é meio escuro, né? Meio nublado. Assim. Sempre pego o meu chinelinho. Fumaça, uma fumaceira. É, uma neblina, neblina. O novo aeroporto de Floripa deve entrar em processo de licitação em fevereiro. Ipa, Ipa, Ipa, aeroporto de Floripa. O aeroporto será construído em uma área próxima ao aeroporto Hercílio Luz e terá capacidade para receber até 12 aviões simultaneamente. Olha. A proposta também prevê estacionamento para 1.800 veículos e 5 pontes de acesso às aeronaves. Vai demorar tanto quanto a estrada, será? Bah, ou mais, né? Imagina. Pois é. É previsto para 2014, eu acho. Ah, então acho que em 2024 tá valendo. É por aí, ó. A renda média do trabalhador brasileiro é de R$ 1.490,61. Feito! Isso de acordo com o IBGE. Há disparidades entre os rendimentos de homens e mulheres ainda. Em 2010, em média, as mulheres ganhavam em torno de 72% do rendimento recebido pelos homens. A cada homem que ganhasse R$ 100, uma mulher ganhava 72. A cada R$ 1.720. Isso aí. É. Isso aí. Homens. E exercendo o mesmo cargo, né? Isso que é, esse que é o lance, né? Só que mulher chora, né? Esse é o problema da mulher. Mulher tem TPM e chora, e sai pra chorar. Ah, sim. Chora no banheiro. Esse tempo aí é contabilizado. Desconta. Vai descontando 30%. A Rodaica nem respira mais. Mas ao mesmo tempo, Marcos, eu até concordo contigo que a mulher realmente seja sensível. Seja mais sensível. Frágil, em alguns momentos ela acabe levando para o âmbito pessoal uma discussão profissional. Sim, muito. Acontece muito isso, e isso faz realmente das mulheres uma profissional frágil, né? Frágil. Muitas vezes. Mas por outro lado, a mulher é mais sensível que o homem para muitas coisas. Mas não precisa de sensibilidade no mundo moderno. Não, mas claro que precisa, cara. Nesse mundo onde tudo é número, onde tudo é lucro, onde tudo é resultado, às vezes a mulher tem uma outra visão. Então, ela enxerga a pessoa atrás do número, né? Exato. Eu, obviamente, preciso discordar e dizer que eu não acho que a mulher é frágil nem no trabalho nem em casa. Muito antes, pelo contrário. Acho que a vida do homem é bem mais confortável nesse sentido, porque a nossa cultura estabeleceu que os homens têm menos obrigações do que as mulheres. E as mulheres, por conta disso, se sentem mais atarefadas, entendeu? E às vezes até culpadas por não estarem fazendo o seu papel direitinho. A mulher parece frágil porque ela expõe o sentimento dela, ela chora. É que ela resolve, Maurício? O homem é amargurado, entendeu? O homem engole, aí fica. Aí quando explode, às vezes até nem explode no trabalho, explode em casa mesmo. A mulher engole mais que o homem. Sapo, né? No trabalho. Resolve mais. Eu acho. Bom, tá bem. Com o problema da falta, já mudando de assunto, com o problema da falta de água em Blumenau, muitas pessoas recorreram às bicas e poços da cidade para pegar o produto. No entanto, a vigilância sanitária alerta que a água destes pontos não deve ser utilizada para alimentação e higiene. Segundo a vigilância sanitária, todas as bicas e poços de Blumenau estão contaminadas. Estão contaminados. Caraca, meu! Bom! E agora? Até pela água, né, cara? Da chuva, né? Sim. Pegaram um cara... Mas não pode ferver? Não sei, cara. Aí já recebeu um e-mail de um cara que encheu a piscina com o caminhão pipa. Ah, que legal. Aí é o fim da várzea, né, cara? Esse é um cara solidário com a situação da cidade. Eu não sei se é Blumenau, onde é que é. Não, mas aí é o fim, né, cara? O que tu acha disso, guri? Eu acho muito importante que a piscina seja a prioridade no verão. O governo fala muito e fala muita bobagem, mas o negócio é a gente se preocupar com a piscina e também com o ar-condicionado. Reclama, tem gente que... reclama da trilha agora. Que é lamentável, tem gente que não consegue nem ter uma piscina olímpica hoje em dia. É verdade, guri. Ouça piscina olímpica, essa é a minha proposta para 2013. Pô, boa, que legal, guri, me dá um abraço aqui então. Não, vou te cumprimentar, sai pra lá. Vai pra tua piscina de 1000 litros lá, pobretão. Meu, eram estes os destaques comentados do Clique RBS para este fim de tarde, 6h12. Infelizmente o KG não veio, mas infelizmente nós teremos o quadro do KG apresentado pelo Faustão no tarde de hoje. Anuncia aí, Marcelo. É verdade, amigo Fausto Silva, me dá um abraço aqui, Faustão. Não vou te cumprimentar, bicho. Mas o que é isso? É tristeza, né? É a concorrência da Vênus Platinada. Tamo no Congote. Então, fatos do dia com o Fausto Silva. Aí, galera! Brincadeira, galera! Olha aí, meu, hoje é comigo, galera. Ó o Plim Plim. Grande Plim Plim, galera. 8h45, a gloriosa Sharon Menezes, samba com a bateria da Portela, galera! Olha! Sharon! Ô, Almir! Dá pra desligar a furadeira, Almir? Não posso furar aqui! Almir, nós estamos no ar agora, Almir! Adeus! Ô, Alcimar! Não, fazer uns furos em todos os canos, tá gastando muita água. Não, é do lado do cano. Adeus! Ronaldinho Gaúcho vai te falar na Portela isso aí. Ah, é? Desculpa, só pedir pro pessoal do Serviço Gerais dar um tempinho lá fora, porque tá muito quente hoje. Vocês estão. Você, obrigado. Volta pros classificados, Almir. Bora, beleza. Volta pros classificados. Tu bebeu, Almir? Eu não vou negar, querido. Volta pros classificados então, Almir. Vai daí, ô Fausto. 10h24, grávida Victoria Beckham está com desejo de marmelada. Olha aí, rapaz. Às 10 da manhã. Marmeladinha. Amor, eu quero... I want a marmalade. Vai nascer com cara de marmelada. O Beckham vai ser marmelada. Cara, tu é marmelada. É marmelada. Finalmente a Victoria conseguiu engordar um pouquinho, né, gente? Pá, mas porque era brabo o negócio. Se nascer com cara de marmelada, o Beckham pode dizer, não, esse filho aí é marmelada e tal, né? 12h19. Luísa Posse aproveita o calor na praia de Ipanema. Tudo bem. Com o Fábio Codevila. É mesmo? Brincadeira, meu. Que Fábio loucura. Codevila e Luísa Posse. Pode procurar as fotos aí no Terra. Quatro, vê. 14h23. Essa grande fera, que é um sucesso, tanto no profissional quanto no pessoal, Caio Castro comemora aniversário no Rio. Só um pouquinho, quem é Caio Castro, Faustão? É uma história maravilhosa. O Neila sabe. Maravilhoso, Caio Castro esteve no Planeta Atlântida e você não viu? Não vi. Preconceituoso. Preconceituoso. Cara, não vê alguém é preconceituoso. Porque o ator é homoafetivo, Neila? Não é homoafetivo, é um ator muito sério. Um ator que sexy, já interpretou o Bertoldo Brecht. Que já interpretou William Shakespeare. É um ator que já interpretou. Brecha, não me... Tennis Williams. Tennis Williams fez também. Tablado. Então você respeite a arte do Brasil. Desculpa, Neila. Caio Castro esteve no Planeta Santa Catarina. Estava maravilhoso. Obrigado, Neila. 16 e 2, Juliana Didone. Didone. Ah, essa aí é boa. Didone, bicho. Boa, que eu falo. Ela só aparece nos fatos, cara. Essa mina tá desaparecida da mídia. É o único lugar que ela aparece. Mas ela tem uns amigos no site de fofoca. Todo dia tem ela. Um cachê, amigo dela. Cachê. Juliana Didone exibe o corpo. Parado na praia do PP. Ela exibe, bicho. O PP. Onde é que é a praia do PP? É na Barra. São Conrado. Como é que você exibe o corpo? É, um pouco antes. Eu não vou nessa praia. A barraca do PP. E agora, bicho, em questão de nove minutinhos. Nove minutinhos atrás. Às 18h07. Olha! Grávida, Kate Hudson. Janta com os pais e o noivo. Nossa, eu só não sei aonde. Não tive uma informação. Tá fraco hoje, hein, Faustão? Foi muito rápido. Tu já jantou, Faustão? Já jantou hoje? Não jantei, estou com uma fome. Tô com uma fome, moreno. Não jantei, não almocei. Uma fome, moreno. Faustão, fala aí, tô com uma fome, moreno. Tô com uma fome, moreno. Uma fome. Ô, Faustão, qual é a tua dieta agora, depois que tirou a barriga e tal? O que que tu tá comendo? Só cenoura, bicho. Cenourinha. Cenourinha. Só vegetais. Mini carrots. Mini. Duas, mas é bom uma cenoura. É só duas estufas, bicho. Que o estômago é um copinho de café, assim. É um copinho de café. Tá com uma cara de triste, Faustão. Tô triste, bicho. Tá com cara de triste, Faustão. Queria estar jantando, mousse de maracujá, ovo frito. Que tristeza, faz o seguinte, bicho. Faustão, compra tudo que tu quer comer, bate no liquidificador e toma. Que nojo, que beleza, cara. Claro, é bom. Fica bem bom. Eu fiz um quadro, assim... 1994. Onde era? Fazia na Praça da Sé. No Perdidos, Perdidos? Exato, não, no Domingão. No Domingão, já. Eu batia, perguntava o que tu quer comer, bicho, só pros mendigos, louco de fome. O que tu quer comer, bicho? Ele pizza, e o outro milkshake, nós batia tudo. E aí era um horror, bicho. Era um veneno, galera. Mas era um bom quadro, bicho, dava uma audiência. Valeu, Faustão. Legal, tá na hora de repetir. Vamos ver aí, vou daqui, ó. Tem uma pergunta... Eu queria fazer um quadro desse, assim, com mendigos, só que ensinando francês pros mendigos. Mais fácil, Bianca. É, vinhos, entendeu? Degustação, como degustar vinho pros mendigos. Cheirar, experimentar, o odor, a flor do vinho. Pô, tanta coisa mais legal pra fazer pros mendigos, cara. Tem um e-mail mandado pelo Rafael, assinado pelo Romeu. Ah, o Romeu? E enviado para o Piangers. Vai estar aqui. O H, Romeu? E a pergunta dele é a seguinte, ele quer saber por que que na novela das nove, na nova da Globo, Insensato Coração, deixaram de fora o sotaque Catarina? Já que a novela se passa em Santa Catarina, quando é na Bahia, diz ele aqui, a gente tem que aturar o sotaque baiano, ou quando é no Nordeste, agora teve também na Itália, que tentaram falar italiano, né? Sempre tem. Mas, e aí pergunta aqui o Romeu ou o Rafael, e o Catarina, como fica o manezinho da Ilha Bianchi? O sotaque menos ouvido em Florianópolis é o sotaque catarinense. Não é verdade. É o açoriano. Não é verdade. O mais ouvido lá é gaúcho e paulista. É verdade. Exatamente. Sou obrigado a concordar com o Piangers. Argentino, Uruguai... Mas não é o assunto, porque no caso trata-se de uma novela que tem personagens que vivem em Florianópolis. Mas não é a primeira, teve uma outra novela com a Aline Moraes que também foi gravada lá, os caras tinham sotaque carioca. Não, mas aí quando eles vão fazer uma novela na Bahia, aí eles fazem sotaque baiano. Na Itália tem sotaque italiano. Em Florianópolis tem que ter sotaque. Pois é, vamos defender o sotaque florianópolis. Mas é emocionante ver a ponte. Eu não sei se vocês já viram o primeiro capítulo lá, o segundo capítulo passou também a ponte Ercílio Luz, assim, o cara fica todo emocionado, que é de lá, né? Mesmo quem não é, e nutre um carinho pela cidade, se emociona quando vê a ponte Ercílio Luz, que é um belo monumento. Show de bola. Pena que tá caindo aquela ponte. Não, tá caindo. Nós que construímos. Não, tá caindo. Tá caindo, não faz assim. Pô, esses dias a gente passou ali, voltando de Floripa pra Porto Alegre, tinha dois caras tarrafiando lá de cima da ponte, cara. Lá de cima? Imagina o tamanho da corda. Eu vou tarrafa descer lá. Oh. Eu tô sempre tarrafiando lá também, mano. Tarrafiando, é? Ah, tô sempre lá, eu jogo ali. Buscando os camarãozinhos. Pego os camarão, fico lá curtindo, né? Alto visual, né, Magnata? Ali em cabeçudas também, alto, né? Ah, cabeçuda, eu gosto de cabeçuda. Olha, tem que ver a cabeçuda que eu descolei lá. Vai, porazinho! Meu Deus. Ô, cara, hoje eu falei sobre o negócio de transplante de medula aqui no programa da Uma, né? Falei do cartão que eu ganhei e tal, e o Marcos ficou desdenhando. É, o Porã, ele é... Tu é um doador, né? Doador voluntário de medula óssea. E aí, tem uma menina aqui, a Nara Cristina Alves, que diz o seguinte: eu sou fã desse programa e admiro muito todos vocês. Eu estava ouvindo o programa quando eu ouvi um comentário a respeito do transplante de medula. Fiquei muito feliz, pois sou transplantada de medula óssea há 4 anos e estou muito bem. Não precisei recorrer aos bancos de medula, pois tive a sorte de ter meu irmão como doador. As chances de se encontrar um doador compatível no Brasil são de 1 para cada 100 mil. E no mundo para 1 milhão. Bom! Não precisamos morrer para doar. Continuem sempre essas pessoas maravilhosas e humanas. Felicidades a todos. Beijos de Nara Cristina Dotto Alves. Bonito, né? Tá legal? Bem legal. Bacana, hein? Bacana, bacana. Querem outro aqui? Olá, pretinhos. Eu me chamo Márcio. Não, eu não queria. Porã, não. Show. Eu não queria outro porazinho, não. Sabe por quê, porazinho? Porque deixa eu te explicar assim, ó. O mesmo tempo que tu espera todo mundo dar a rodada pra falar. Não, não. Todo mundo espera pra falar. Não, é que agora ele é doador. Agora eu sou doador. Então agora eu concordo. Tá, pode falar, porazinho. Ele tem o cartão. Ele é dois em um. Ele é melhor que tu. Tu tem cartão de doador de medula? Tenho. Pode falar, então. Não, não, eu sei. Eu espero a minha vez, cara. Tu não paga mais no ônibus. Não. Paga meia entrada em cinema. Vantagem. Por isso que eu tenho o meu cartão aqui de medula. Medula óssea, não sei se eu posso pagar meia no cinema. Meu, parece que tá. Eu tô passando no super. Olha, esse cartão seria já. Justo, viu? É, seria justo. Não sei quanto é que tá hoje. Sabe 20 que pila? Hoje eu passei no super, né? No caixa super. Posso passar esse aqui? Lá no Big. Lá no Big. Tu quer botar outro aí, porazinho? Vai lá, cara. Tu não, merece, não, merece. Além de tudo, tu é gostoso. Bom, eu me chamo Márcio de Joinville e ouço vocês todos os dias. Eu quero aqui relatar um fato muito sui generis que ocorreu comigo nesses dias por causa de você. Eu sou policial militar e alguns dias eu abordei um senhor de 67 anos em seu Mons 86 indo pro baile da terceira idade, constatando visualmente que o mesmo encontrava-se em visível estado etílico, embriagado. Eu perguntei: o senhor bebeu? Ao que o cidadão responde entre alguns gaguejos: eu não vou negar. Comecei a rir, nem o borracho nem meu colega entenderam, eu juro que é verdade. Mandem um acontece pra mim. E um pau ficar tranquilo, querido. Pode ficar tranquilo, querido. Pra minha noiva que tá embaçando pra eu não fazer paraquedismo. O cara tá preocupado, tá com isso. Pode fazer paraquedismo, uma dos esportes que menos mata no mundo. Mas é verdade, Elmir. É verdade, é o que eu tô falando. Tu acha que eu tô mentindo? Tá me chamando de mentiroso? Não, de maneira nenhuma. Falei um negócio, é verdade. Mas é óbvio que é verdade, se eu tô falando, querido. Eu postei no Twitter, no Real Fetter, twitter.com/realfetter, um vídeo que eu achei no YouTube de um anão na freeway, pilotando uma mini moto. Vocês já viram isso? Caramba! Cara, é sensacional. É o Adão! É o Adão! É o Adão! Eu também! Ele falou que ia! Dá uma olhada, tá demais! Anão numa mini moto. Bota no YouTube pra ver aí ou entra lá no twitter.com/realfetter. Fala, Amaral! Big apresenta a promoção Pretinho Básico na minha casa no litoral. Mais uma vez, no mês de fevereiro, Pretinho Básico vai apresentar o programa na sua casa de praia, amigo ouvinte. Para participar, mande uma mensagem SMS para o número 49207, constando a palavra PB e complete a frase. Eu quero o Pretinho na minha casa porque... A frase mais criativa vai ter o programa Pretinho Básico, transmitido ao vivo, direto da sua casa, no litoral gaúcho. Período para participação até o dia 3 de fevereiro. A divulgação do vencedor vai ser dia 4 de fevereiro e o programa vai ser dia 5. Patrocínio Big, preço baixo todo dia. Muito bom, Amaral! Ô, queridos, deixa eu falar aqui de um festival que vai acontecer em Porto Alegre, cara, chamado... Pop Festival, aliás, Pop Music Festival, Pop Music Festival, já ouviram falar? Sim, da Shakira. É o Festival da Shakira, exatamente, o melhor do pop mundial vai estar em Porto Alegre no dia 15 de março, uma terça-feira. Esses caras vão estar aqui também. Banda Train. Quer saber quem é que vem mais também? Sim. Aí, quem vem mais? Quem, o filho do homem. Ah, para. Vic Marley. Eu não acredito que esse magnata vai vir, o magnata. O magnata vai estar aí, pause. Ah, que legal. Tomorrow, people, where is your friend? Isso aí era quando ele era gurizinho, né? É verdade, cara. São os primeiros discos dele, o Conscious Party. E também vai ter Chimarruts pra acompanhar o filho do homem. É, esses guris são bons. Então saca só, Train, Zig Marley, Chimarruts. Fat Boys League! É demais esse cara, velho. Também conhecido como Norman Cook. É. Sim, Norman Cook, que era baixista de uma banda chamada House Martins. House Martins nos anos 80. Cara, essa música é, é demais. Pô, e o Fat Boy Slim, alguns anos atrás, tocou no Planeta e foi sensacional, né, Marcos? Começou com essa música, velho. Cara, foi. Começou com essa aqui, ó. Eu não trabalhava na Atlântida de volta ainda. Fogo na época. E aí, meu, ficava olhando o Planeta Atlântida na frente da TV Com, assim, dizendo: cara, como é que esses caras fazem um festival desse tamanho, trazem Fat Boy Slim pra tocar? Tava demais, mesmo. Tava demais, mano. Demais, mano. Acho que da minha vida, velho, foi o melhor show que eu já vi no Planeta Atlântida. É mais uma atração confirmada no Pop Music Festival. E, por último, a dona do festival, né, velho? A louca! Maravilhosa, louca. Maravilhosa. A Shakira tá louca. Louca! Ai, a louca. Vai ser no estacionamento da Fiergs em Porto Alegre, no dia 15 de março. É, ela me disse hoje de manhã isso. Uma terça-feira, é, tu falou que ela tá no Japão, Shakira, tá ligado, né? Tá fazendo uma turnê no Japão, Shakira. Foi hoje de manhã, não. Ah, e os ingressos custam de R$125 a R$450, dependendo da localização escolhida, e a venda inicia neste sábado, depois de amanhã, na bilheteria do Teatro do Bourbon Country, ou pelo telefone 4003-1527, ou ainda pelo site livepass.com.br. Que dia vai ser tudo isso? Vai ser no dia 15 de março, uma terça-feira. Caraca. Quer saber a que horas, ô Amaral? Sim. Não sei. Ô, meu, é, tá aí uma boa música pra ser a próximo videoclipe de churrasco. Tá ótimo, é ótimo. Louca, essa. Louca. Imagina a galera na casa essa do cachê. Vai ser demais. Né, cantando louca e tal. Não, vai ser o próximo videoclipe. Não, é a Ivete... Ivete Sangalo. Ah, não é. Comigo não é mais do meu. Ô, meu, os portões abrem às 2 da tarde e os shows começam às 6 da tarde. Boa, que festival, de terça-feira, hein, dia 15 de março. Vou estar liberadaço. Demais. Mais uma promoção bala da Atlântida com parceria com os queridos do Cazuca. Para informação, o festival também acontece em Brasília no dia 17 e em São Paulo no dia 19. Então é 15 Porto Alegre, 17 Brasília, São Paulo 19, Pop Music Festival, o melhor do pop mundial em Porto Alegre. Mais uma bancada pela Atlântida. Boa, e ninguém vai falar que demais. Definitivamente o Brasil entrou na rota de shows internacionais. Alguém não, vamos deixar pra retrospectiva 2000. Não, faz assim, escreve um texto no blog do Pretinho e começa assim. Quanto é o ingresso? O ingresso varia de 125 a 450 125 a... É uma piada que o Neto faz, que quando o cara acha uma coisa que vai cobrar muito caro por alguma coisa, ele afina a voz pra não impactar o outro, entendeu? É, e de preferência termina com pila. Pila, exatamente. É, 400 pila. É de 125 reais a 450 pila. Quando é que vai custar a tua viagem? Minha viagem vai custar 5 pau. Ah, cara, mas pera aí um pouquinho. Pra ver 3 atrações internacionais. Duas, 4 atrações internacionais e mais Chimarruts, velho. Só tem fera aí, meu. Só tem fera, né, Faustão? Brincadeira. Vamos fazer os classificados do Pretinho, então. Pela Chimarruts. É clacla, é clacla, classificados do Pretinho. Duas ofertas da nossa audiência. Buenas, amigos do Pretinho. Me chamo Clayton Melo. Grande Clayton. Sou de Canoas e, infelizmente, tenho que me desfazer da minha joia rara chamada Trovão Vermelho. Medo. Cara, todo cara que tem um carro velho acha que tem uma joia rara. É verdade. Eu sei, porque eu sou assim também, eu tenho um carro velho e acho que é uma joia rara. Não é, não é, não é a joia rara. Não é? Não, gosta, gosta é um gol 86, o teu gol é 86. Meu Deus do céu. Mas ele deu nome pro carro, né? Sim. Porque ele deu nome pro todo carro. Todo cara que, vermelho, é. Que tem um carro velho, acho que a joia rara dá um nome. Dá um nome, dá um nome, exatamente. Todo mundo é homem tem mania de dar nome pra coisas. Tu, como é que é o nome da tua Belina, Alcemar? Trovar um... Agora não sei, que ela não tem cor específica. Não tem cor definida. É, então é trovão sem cor. É um relâmpago. É o relâmpago, é o relâmpago. Boa, boa. Tá, o Clayton Mello, nosso querido ouvinte, está vendendo então a sua joia rara, seu trovão vermelho, um Gol LS 86, 1.6, motor AP, carro alinhadinho. Motor AP. É, é o motor AP. Eu AP, achei não, não, AP. AP. Dá pra morar nesse motor, não, é AP. AP é o grande motor dos anos 80 e 90 da Volkswagen. Quem conhece carro tá ligado. É, pintura do carro é 0 quilômetro, kit de embreagem novo, carro muito inteiro. Me endividei agora, galera, e tenho que ficar a pé. Agora vem o preço. Valeu, manda um pode ficar tranquilo pra galera da Focato e pra galera da Igreja Unção de Deus, outros não. Unção de Deus. Unção de Deus à igreja do parceiro aqui. Unção, né? Clayton de Mello, o e-mail do Clayton é claytonjcpm. Claro. Grande Clayton. @hotmail.com. Exato, IPM de Polícia Militar. Então é claytonjcpm. Esse cara tá protegido. @hotmail.com. É verdade. Mais uma oferta. Olá, pretinhos. Tudo bom? Tudo bom. Resolvi escrever este, pois vi que muitas pessoas que anunciaram nos classificados do Pretinho tiveram seus produtos ou serviços vendidos. Mas, credo, o meu anúncio é uma moto modelo Fazer 2006-2007, da cor azul, zeradinha. Tanto que tem apenas 7 mil km rodados. Com alarme de afastamento, interessados podem tirar dúvidas pelo e-mail motofazer07@hotmail.com. E ele fez o motor agora, hein, gente? Hã? Ele fez o motor. O Almir tá ótimo hoje. O Almir tá demais. Fazer o motor. motofazer07@hotmail.com. A moto está em Pelotas. Obrigado e abraço a todos. Voltando a falar do motor AP da Volkswagen, nosso querido amigo e patrocinador, o William da Metrovel, manda um torpedo aqui dizendo que o AP rolou ainda neste século e é o motor mais durável da história. Pode ficar tranquilo. Literalmente, né? Pode ficar tranquilo. Aliás, daqui a pouquinho vou falar do Feirão Liquida Metrovel pra legal, você hein? Buscar um carro zero e é agora. Mas só depois do desclassificado do Almir. Aí, tudo bom, Almirzinho? Tudo ótimo. Almirzinho, tu bebeu de novo, Almirzinho. Sou vendo. Sorvete? Hã? Sorvete. Bebeu sorvete? Bebi sorvete. Sério? Exato. Sorvete, fiz uma vaca atolada. Vodka. Que é vaca atolada? Vodka, refrigerante e. É vaca, sorvete. Não é vaca atolada, cara. É vaca atolada. É vaca atolada. Vaca preta. Vaca preta. Vaca preta. Vaca preta. Vaca preta. Vaca preta. Depende do refrigerante. Bota Coca-Cola e tal. Exatamente. Mas tava uma delícia. Vamos lá pro próximo bloco do programa Atlântida. Vai lá na oferta, então, direto. É um boneco, gente. Boneco? Boneco. Boneco do Fetter foi um sucesso, né? Boneco do Fetter, que dava corda na frente. O boneco do Porã é mais uma inovação da Almir. Onde é que tá a corda no do Porã? É Almir Novation. Almir Novation. É Almir Novation. Trazendo o boneco mais pançudo que já existiu. Baixinho, barrigudo e com o cabelo emendado. Com a barbinha, com óculos do Paraguai. E tem três falas. Aperta no botãozinho atrás. Tem três falas. O que fala? Desculpa, amor. É tudo parte do programa. É uma vergonha isso aí, tchê. É uma vergonha isso aí, tchê. Essa aí é a terceira frase? E a terceira é: cadê minhas frutinhas de cima da mesa, Mr. P? São três frases que dá pra mudar, né? Com o tempo nós vamos lançar um novo firmware. Tá bom. Vem com o novo firmware, tu atualiza o boneco. Firmware. Exatamente, pluga no USB, o USB fica atrás, buraquinho. Certo. Pum. Ah, tem um USB atrás do pluga bonequinho? Atrás, exatamente. Direto, assim. Um buraquinho, daí pum. E é player, toca música também, não? Não, só fala frases só do Só fala Porã. Três frases do Porã. E em breve vamos lançar uma frase que é... Isso, Thaís, é coisa do Potter. Isso é história do Potter. É uma ótima desculpa. Bom, quem mandou foi o Jefferson de Canoas, eu quero mandar um abraço especial pro Gabriel Miralha. Filho do Vigia, Carlos Miralha, que fica aqui na frente do SBT. Pô, nosso querido parceiro. Pessoal do SBT, todos ficam nos ouvindo. É verdade, grande abraço pra rapaziada do SBT. Os caras não assistem o próprio canal. Não, mas é que eles fazem TV, não é rádio. Mas não assistem TV, não assistem o canal deles. só ouve Rádio Atlântida. Pô, obrigado. Aliás, aqui no Morro, todas as TVs do Morro aqui, empresas de comunicação, agências de publicidade, muito obrigado pela audiência, tô ligado que todo mundo ouve o Pretinho mesmo. É verdade. Show do intervalo, a gente volta em seguida. Aguenta aí! Estamos de volta com o Pretinho Básico ao vivo para todo o sul do Brasil, pela grande rede Atlântida, a rádio do planeta. Só isso, nada mais. 20 minutos para 7, estamos com sandálias Boa Onda, a revolução do conforto. O Big é preço baixo todo dia. E da Miller, a moda está nas ruas. 18 minutos para 7, doutor Alceu, tá na hora do senhor falar de futebol aí pra gente, doutor Alceu. Reforços no Internacional, hein, quero ouvir. Casa Perini, especial é o agora. Aprecie com moderação. Apresenta Bola, Bola nas Costas. E aí, doutor Peter, tá todo mundo indo pro Alfredo Jaconi, doutor Peter, que tem o clássico Caju agora às 7:30 da noite. É verdade, aliás, vou ganhar hoje uma camiseta do Juventude, sabia, cara? Tudo bem. O cara da papada vai levar uma camiseta do Juventude lá no Pepsi Club pra mim hoje, que bom. E tá todo mundo indo pra ressacada também, porque tem Avaí com Imbituba às 7:30 da noite. Qual é a posição do Avaí no Catarinense? Eu não sei, doutor Pedro. Não? Nem eu. Doutor Pedro? Pois não, mano. O Inter quer trazer dois gringos, né, doutor Pedro? É isso aí, mais dois. O Bolatti e o Kavenaghi. Para, o Bolatti. Bolatti vai vir, tá, tá mesmo, Pedro. O Kavenaghi tá certo, não tá? Tá certo os dois, né, na verdade. Vão ser anunciados aí. Sim, né? Sim, é, vão ser anunciados. Também. O negócio está se desenhando. Né? E o Grêmio está trazendo o Everton do Cruzeiro. É volante. Não sei quem é. É mais o Rodolfo que é zagueiro. Ah, o Rodolfo sim. Deve ser um baita zagueiro. É, chegou o Rodolfo, né? Chegou, parece que chegou. Chegou hoje à tarde. E o Lene vai estrear lá no Figueirense, doutor Pedro. O Lene joga muita bola, meu. Sério, o Figueirense tá um cano, cara. Esse ano vai dar Libertadores da América. Fim, né? Fim. 2012, Libertadores. É o que eu acho, né? É a expectativa de um clube sério, que vem trabalhando sério, contratando sério, bons jogadores, e para devolver aos anos de glória do Figueirense. É, exatamente, e o Criciúma comprou o Valdo, doutor Peter. Pô, o Valdo jogava no Grêmio. O Valdo? O Valdo tem 22 anos. Jogou no Brusque. Ah, tá, não é o mesmo. Não é o mesmo. Era isso. Tá bom, doutor Alceu, muito bem, obrigado, tá, doutor Alceu? De nada. Pela sua brilhante participação. Falei agora há pouco do Feirão Metrovel, que eu ia dar o toquezinho aqui, cara. Feirão liquida Metrovel pra você que tá afim de comprar um carro zero ou um carro novo. Novo que eu digo, não zero, mas um novo carro para você. Boa. Você se desfaz do seu carro velho e compra um carro seminovo. Boa. Seminovos com tanque cheio grátis, além de ofertas imperdíveis como esta aqui, o novo Gol, com prestações a partir de R$ 468 por mês. Ah, isso é o antigo Gol, O novo Gol. Pode comparar, passe nas outras antes e leve as propostas lá para Metrovel. Lá ele sempre tem o melhor negócio para você. Corra e aproveite agora mesmo o Feirão Liquida Metrovel. É simples sair de carro novo. E não esqueça, transporte seu filho com segurança. Boa. Use a cadeirinha no banco de trás. São 450 carros lá na Metrovel, a pronta entrega em Porto Alegre e Canoas. Não precisa esperar. Não precisa esperar. E se tiver carteirinha de doador de medula, ganha mais um descontinho aí. Leva a carteirinha. Vamos no Marzinho, aí? Ei, oi, tudo bom? Tudo bom, querido? Tudo bem. O que vai falar pra nós aí? Frases edificantes, construtivas, eletrizantes. Frases construtivas. Construtivas. Construtivas, eletrizantes, né? O Alcemar é um construtor, né? Construtor. Mas, guarda construtor que eu sou. Mesmo, olha, essa é muito boa. Mesmo para um pequeno copo de leite, é necessário uma vaca inteira. Filosofia profunda, hein? Vamos aprofundar a filosofia. Boa. Que mais, Alcemar? Terminando o jogo, o rei e o peão voltam à mesma caixa. Tu vê só. Seria na vida o caixão, né? É. O rei. E hoje tem três, ó. Pode três. Crer. Podemos escolher o que semear, mas somos obrigados a colher aquilo o que plantamos. Ah, isso eu entendo bem, Magnata. Muito bom, hein? Essa é uma máxima da vida. Nós colhemos aquilo que plantamos. E tenho colhido, Magnata. Tem colhido? É mesmo? Tenho colhido. Olha, mesmo com a seca aí, deu pra dar uma alterada, semente transgênica, né, Magnata? De manjericão, né? Ah, como é que é? Manjericlone tá bombando no verão. Muito bom. É muito bom, né? Botar na pizza. Boa! Sabe? Marguerita. Pizzazinha, marguerita. Fica muito manjericão. Bom, Magnata. É demais. Gosta também de alecrim? Alecrim, não estou muito chegado. Alecrim, não vou te trazer um alecrimzinho, um raminho de alecrim. Mas eu experimento, pode trazer. Vem, Magnata, vou te trazer. Vai daí, ô Marcola. Cara, o Porã tá viajando pra Europa agora em julho, não, só com os pontos. Não tô, só com os pontos do cartão de doador de medula dele. As milhas, cara. As milhas? Cara, ele juntou milhas com esse cartão aí, cara. Parabéns, Porã, aí. Cara, o Porã só quis dizer que tava feliz em poder ajudar alguém. Ganhou um cartão, ficou pois todo é, feliz. Cara, é uma coisa diferente da minha vida. Porã, além de um bom coração, tu é gostoso. Obrigado, Feta. É o cartão obrigado. De medula. Cada vez mais gostoso, obrigado, aliás. Certo, obrigado. Cartão de tua mulher tem que se cuidar, hein, Porã? Tua mulher que tem que se cuidar, hein? Olha, o Porã tem 10 tá dias de mais medula gostoso, assim, Porã. Thaís, beijo, Thaís. Ô, Faustão. Brincadeira. E a Ritinha, tua noiva lá, meu? Como é que tá? Ah, cara, nem me fale, bicho. Nós terminamos tudo. Ah, terminou com a Ritinha, meu. Ela era linda, meu. É, mas me diga uma coisa, bicho. Quer que eu leia direitinho, Faustão? Posso ler? Uma garota lindíssima. Ponto de exclamação. É, mas me diga uma coisa, bicho. Você se casaria com uma pessoa mentirosa, preguiçosa e infiel? Não, não, daí não. Pois é, ela também não, bicho. Que isso? Vai lá, Rodaquinha. Tem umas dicas aqui que é pra quem quer fazer boas compras e aproveitar as roupas leves pro verão. Seguinte, a Dami Lair tem looks bem legais pra happy hour, pra balada e pra passeio também. As meninas já sabem que o shortinho é o hit da estação. Shortinho é maravilhoso. Pois lá na Dami Lair tem em jeans e tem em sarja colorida. Fica sarja. Lindo com salto e com rasteirinha também. E os acessórios da vez são os cintos coloridos, os colares, adoro. As pulseiras e os óculos de sol. A Dami Lair lançou uma linha com estes acessórios, viu? Já que eles são os acessórios da hora, tem na Dami Lair também. E uma dica agora para os homens, especialmente para cuidar das roupas de baixo. Underwear velhinha não tá com nada, gurizada. Na Dami Lair tem a opção Dry Fit. Aquele tecido macio que facilita a transpiração. Maravilhoso. E é uma evolução da básica e já conhecida cueca de cotton. Eu não uso, mas vocês é maravilhoso. Vocês usam aqui, não? Eu não uso. Ai, não. Eu tô mal de cueca. É mesmo, você tá? Uma passadinha na Dami Lair resolve o problema. Vai lá e diz que tu quer uma dry fit. Uma dry fit. Isso aí. Olha. Também tem camiseta, boné e bermuda cargo. Que são as peças mais pedidas para os homens que vão até a Dami Lair, tá bom? É fácil mudar o visual, é só chegar lá e também acompanhar as novidades da marca através do Twitter, que é o @DamiLair, DamiLair. E pelo site também, damilair.com.br. Maravilhosa, oh. Dami Lair é maravilhosa. É maravilhosa. Oh, aliás, tem loja no Barra Shopping Sul. Bem bonita. Muitos atores vestem Dami Lair, não é? Muitos atores. O é uma próprio marca Neto Fagundes ontem estava de Dami Lair. Estava de Dami Lair. É verdade. É o Neto, né? Que se veste mal, é péssimo o guarda-roupa. E aí, Porãozinho, o que aí? Tem aí o Jacó vai isso na é loja uma piada, de... né? É uma piada velha. Piada velha do Porão! Funerária São Januário, seu enterro, nosso salário. Eurico Miranda é o dono da funerária. Jacó vai na loja de tecidos e diz: quanto custa a metra dessa algodão? Estamos em promoção, seu Jacó, pegando o cara lá, mexendo na bobina. Estamos em promoção, diz o vendedor, pegando a bobina do tecido. Quanto mais o senhor levar, mais barato fica. Tudo certo com a medula aí, ô Porã? Tudo certo com a medula. Cuida dela, cara. Cuide da sua medula. Pô, meu! Pô, deixa o cara, meu. Para com isso, cara, agora não tem mais graça. Saco, cara. Tu é muito chato. O Piangas é chato. Deixa o cara... meu Deus, o Piangas é chato pra caramba. Tu deixa o cara constrangido, meu. Pô, cara, por favor, me deixa, cara. Às vezes acontece, cara. Agora deu, né? Vou ter que contar tudo de novo. Já tava na loja de tecidos. Ah, não, cara. Quanto custa a metro dessa algodão? Ah, estamos em promoção, diz o vendedor, pegando a bobina do tecido. Quanto mais o senhor levar, mais barato fica. Então vai desenrolando até ficar de graça. mais um, mais um, mais um. Aí no meio da madrugada o dono do bar é acordado pelo barulho do telefone. Alô? Pro outro lado ele ouve a voz pastosa de um sujeito. Ô, moço, diz uma coisa aí pra mim. Que horas que abre o bar? É, às 8 horas. Respondeu rispidamente e desligou. 10 minutos depois o telefone toca novamente. Ô, moço, eu entendi direito, o bar só vai abrir às 8 horas. Sim, senhor, às 8 horas. Bate o telefone na cara do cara novamente. 5 minutos depois... Ô, moço, mas não dá pro senhor abrir um pouquinho antes? Não, não, não dá. O senhor não consegue esperar até às 8? Bem, consegui, eu consigo, mas eu tô trancado aqui dentro desde ontem, tô louco pra ir embora! Não, chega. A gente tem que prestar um esclarecimento pra nossa audiência aqui. Esclarecimento! É que vem lá do presidente do Sindseg, que é o Sindicato das Seguradoras do Rio Grande do Sul. Prezados amigos do Pretinho Básico, ouvindo o programa de ontem, dia 26 de janeiro, percebemos os comentários sobre as seguradoras relacionadas a seguros de automóveis e seguro de vida. Aqui só vai um esclarecimento, presidente. Nós falávamos de seguro de vida. O que originou o seu e-mail era sobre seguro de vida. Boa. O Sindicato das Seguradoras do Rio Grande do Sul tem o papel de esclarecer alguns aspectos sobre o tema, junto ao grande público do PB, para que não haja equívocos de interpretação. Podemos esclarecer que no Brasil um contrato de seguro é estabelecido. Podemos esclarecer que no Brasil um contrato de seguro é estabelecido sob o melhor princípio da boa-fé. Justamente por isso, as cláusulas devem ser claras e discutidas entre o corretor de seguros e o segurado no momento da aquisição do serviço. Todas as informações pertinentes ao seguro contratado que possam aumentar ou diminuir o risco assumido pela seguradora devem ser explicitados. Hoje, mais de 95% dos contratos de seguro firmados são liquidados anualmente, pagos aos seus segurados, normalmente num prazo de até 30 dias. Apenas 5% dos contratos apresentam algum tipo de problema contratual ou administrativo ou são detectadas fraudes. Portanto, é injusto dizer que as seguradoras negam os contratos de seguro. Ao contrário, elas devolvem anualmente milhões à sociedade em indenizações que permitem ao segurado restabelecer seu patrimônio perdido. Em relação ao seguro de vida, mais de 90% das famílias que contratam um seguro de vida no Brasil recebem sua indenização no momento difícil, conforme dados do Ministério da Fazenda. Apenas uma pequena parcela enfrenta algum tipo de problema, geralmente pelos mesmos motivos: negócios mal fechados, cláusulas não previstas ou desalinho com o princípio da boa-fé, que pode ser considerado fraude daí. Sindicato das Seguradoras no Rio Grande do Sul, na pessoa de seu presidente, Júlio César Rosa, espera ter esclarecido aos ouvintes um pouco mais sobre a contratação de um seguro e se coloca à disposição para passar mais informações, números e quaisquer esclarecimentos sobre o assunto à imensa audiência do programa Pretinho Básico. Boa. Muito aí, obrigado à disposição do Júlio César Rosa, presidente do Sindseg do Rio Grande do Sul. Mas, presidente, eu mesmo sei de dois casos, os únicos dois casos que eu conheço de pessoas que tiveram que usar o seguro de vida, ou melhor, que perderam os provedores da família, não receberam o seguro. Infelizmente, estão até hoje brigando na justiça. Estão nesses 10% aí. São 20%, né? Ele falou que 80% recebe. Não, aqui, ó, em relação ao seguro de vida, mais de 90% das famílias que contratam um seguro recebem sua indenização. Ainda assim, 10% diante do universo todo de pessoas que fazem é um número muito grande, né? É que é muito marcante as histórias de quem não recebe. É verdade, é que quem recebe não se comenta, né? Recebeu a obrigação, né? É ordinário. É, exatamente. O extraordinário é não receber. Só tem um detalhe ali que ele falou que me incomodou um pouquinho, assim, vou fazer a voz do talvez do público agora que esteja ouvindo. Maravilha. maravilhosa. Todos os anos a gente devolve não sei quanto ali pra, de indenização, quando tem algum problema. Não devolve, né? Faz a sua parte no contrato. Quem vai lá e dá um dinheiro todos os meses pra ele tem obrigação e o dever de receber de volta quando acontece um problema. Muito ele bem. Não tá devolvendo dinheiro, né? Ele tá fazendo a parte dele no contrato. É, quem devolve é o governo pelos impostos. Aí sim, tá devolvendo. A relação da pessoa com o seu seguro é outra história. Tu tá pagando um serviço que quando tu precisar, tu vai lá e usa. E muitas vezes tu nem precisa. De qualquer forma, fica a dica que seguro é necessário, né? É necessário tu segurar o teu patrimônio. É prudente. Daqui a pouco vem um cara na mão grande e te leva o teu carro. Te leva a tua moto, um incêndio. Uma batida no trânsito, né? Exato. Aí tu causa um dano a um terceiro e não tem, muitas vezes, 1.500 pra pagar um conserto. Exatamente. Aí o seguro vai te ajudar nessa. Isso aí. Tu tem seguro de vida, Betânia? Não tem, não. Não tem? Não tem. Uma mulher com as suas posses. Mas ela é desapegada, a Betânia é desapegada, né? Desapegada. Não tem nem calçado, né? Sempre descalço. Já viu os pés dela, Rodaica? Não. É nojento. É tamanco. É tamanco de pele. Deixa eu botar em cima da mesa ele aqui. Peraí. Tudo rachado. Essa unha eu não sei o que fazer com ela. Cravado, me machucando, né? Sapato, plataforma e ela de pele. Que horror. Eu te levo numa manicure, quando a gente sai daqui, isso se arruma pra cuidado, sempre. Cuidado. Eu vou ter que arrumar esse meu cabelo aqui, também, tá bem complicado. Começando também. Por uma chapinha, mas, né? Mas, elétrica, mas eu tentei, quebrou a máquina da chapinha. Não funciona. Não funciona comigo, não sei o que é. É uma tesoura e uma chapinha, então. É complicado, né? Muito complicado. Tu vai fazer o que, Betânia, pra nós? Eu não sei. Não sabe, eu né? Quem sabe faz aquele de novo, o Salmo do Cid, que foi tão legal ontem, a galera chapou no Salmo do Cid vamos ontem, fazer, feito por ti. Vamos fazer hoje. Mesmo, hein? Vamos fazer? Agora já? Agora já, vamos lá então. Ah, não vai querer fazer? Vou fazer! Ela é cheirosa, né? Ela se mexe, esse vestido branco esvoaçante. Ontem eu quebrei a noite. Como assim? Porto Alegrense, quebrei. Quebrou? Quebrei. Vi a porta aberta de bar, segurança bonita, eu entrava. Qual era alguns que tu entrava? Não nem precisa sei, falar, eram tantos, uns 17, mais qual, ou qual menos. Zona da cidade, assim? Quais bairros? Todas, Moinhos, ali, nessa cidade. Qual tua zona baixa. Favorita, Betânia? Eu gosto do Moinhos, Padre Chagas. Mas né? Acaba a noite aonde? Ai, no viaduto ali, cara, no viaduto falar. Conceição, no túnel da Conceição. A memória não permite. Na Alberto Bins com a Conceição ali. Hoje, Salmo da Betânia. Que nojo. Mais uma atração. Não me olha com essa cara, desgraçado. Mais uma atração do planeta Atlântida, Rio Grande do Sul, gente, maravilhoso. Chimarruts hoje. Ah, que bom. Se a vida às vezes dá uns dias de segundo cinzas. E o tempo tic-taca devagar. Põe o teu melhor vestido. Brilha o teu sorriso. Vem pra cá, vem pra cá. Se a vida muitas vezes só chuvisca, só garoa e tudo não parece funcionar. Deixa esse problema à toa. Pra ficar na boa, vem pra cá. Do lado de cá, a vista é bonita. A mar é boa de provar. Do lado de cá, eu vivo tranquila. E o meu corpo dança sem parar. Do lado de cá, tem música, amigos e alguém para amar. Do lado de cá. Do lado de cá. Ela dá uma vesgueada, né? Se a vida às vezes dá uns dias de segundos cinzas, o tempo tic-tac devagar, põe o teu melhor vestido, brilha teu sorriso. Ele não volta nunca mais. Vem pra cá, vem pra cá. Se a vida muitas vezes só chuvisca, só garoa. Já deu, Betânia, vai embora. E a hora do Brasil não vai começar. Deixa esse problema vai começar, tua. Vai começar agora, pra Betânia. Pra ficar na boa. Eu dei uma seguradinha aqui porque tava muito bom. Boa. Voltaremos amanhã com o Pretinho Paz, Copa da Tarde. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua preferência pelo Pretinho. Vai quebrar a noite hoje de novo, Betânia? Vou quebrar tudo noite. Vou pegar a segurança, não quero nem saber. Segurança é forte. Voltamos amanhã, 1 da tarde. Boa noite. Minha gana.